Vamos com o rapaz pediu aí, vai. Digital para todo o Brasil. Rede Som Zoom Sat. Tem jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria neste sábado às 7 horas da manhã pelo rádio e pela internet. São muitas informações, professor Paulo Bacelar. Zenô, muitas informações importantes, né? Perguntas interessantíssimas que neste sábado a gente vai responder e vai servir para todos os outros ouvintes. Tudo sobre aposentadoria urbana, rural, salário maternidade, DPC, você encontra aqui nos Caminhos da Aposentadoria. Caminhos da Aposentadoria. De geração em geração, J. Patrício Metais compra sucata ferrosa e vende materiais. Brocas para perfuração de poços de água e petróleo, eixo, chapas, inox, buchas, metalização. No Ceará, mais de 64 mil novos empregos foram gerados desde o ano passado, sendo o segundo estado a criar mais postos de trabalho no Nordeste. Com os incentivos do governo do Ceará, tem mais gente contratando, trabalhando e fazendo a economia avançar. Trabalho que dá resultado e não para de avançar. Tá trabalhando, tá gerando, é o governo do Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Detêxtil é uma loja de tecidos especializada em lingerie, moda praia, fitness e moda em geral. com a larga experiência há mais de 18 anos no mercado, trazendo inovação nos seus produtos nacionais e importados. Quer ficar conectado com a tendência? Vem para a Detêxtil. Ligue agora, 0-85-98121-1274. Detêxtil. De volta aqui na SomZumSat, a rádio mais popular do Brasil. Esse programa aqui não é uma despedida, e sim um até logo. A qualquer momento, né, a gente se encontra aqui nas ondas da SomZumSat. Olha a hora! 6h37 agora! Boa noite! Vou falar com o cara que eu quero o maior bem. Qualquer dia eu vou aparecer lá no maciço de Baturité, em Baturité. Ele me recebe toda a vida lá, muito bem, com a sua esposa, com todo mundo, no Remix Studio. Meu amigo compositor, ele é cantor, ele é radialista, é produtor musical, Ribamaneco de Baturité. Bora, Ribamaneco! Boa tarde, meu amigo. Boa Zé noite. Aliás, boa noite já, né, rapaz? É, boa noite. Olha, parabéns aí pelo programa. A gente fica um pouco triste você saber que você está se despedindo hoje da Rede SomZumSat, mas a gente fica feliz em saber que você fez um bom trabalho durante esse período que você esteve aí. Verdade. Na Rede SomZumSat, né? Um abraço bem carinhoso aí pro Manel Gugel, o filho dele, para toda a família aí da Rede SomZumSat. Tem que ter gratidão, né, Ribamar? E saber que você... Ora, com certeza, meu amigo Zé, com certeza, né? E ó, eu tô falando aqui, viu, Ribamar? Eu tô falando com a direção que daqui a 2 meses eu possa voltar aos domingos de 5 às 10 da manhã, só no domingo. Sim. Tá certo? Pra gente fazer a zoada aqui, pra não deixar ninguém com muita saudade. Com certeza. Mais uma vez, eu parabenizo aí o Manel Gugel e toda a equipe aí, porque está sempre com você aí. A gente fica muito feliz. E eu quero pedir uma música. Hoje, que é a sua despedida, eu quero pedir uma música. Vai, peça aí. Só Deus cala a minha voz com meu amigo, meu parceiro de composição, Vicente Neri, o homem da Pedra Branca de Aracuiaba. Eita! Ó, qualquer dia eu vou combinar com ele, com o Vilton Neri, o pessoal da família dele, pra gente ir lá em Pedra Branca, com a presença de Vicente Neri. Opa, nós estamos dentro, tamo junto, meu compadre. Esses dias eu apareço aí pro Baturité, viu? Seja bem-vindo, o armador da sua rede continua no meu canto. Vai mandar alô pra mais alguém? Mande aí o alô pro pessoal que tu escreveu aqui, vai. Pois é, eu quero mandar um abraço bem carinhoso, meu amigo Hernandes, lá em Buqueirão de Cesar. Ele é fã do Ribamaneco e é fã do Zé das Tapioca e da rede SomZumSat também, viu? E aproveito e mando um abraço também para Paula Santiago, nossa parceira de gente composição, boa. Minha amiga Paula Santiago. Talento. Um abraço bem carinhoso. E para todos os nossos amigos, do nosso querido Baturité e maciço inteiro que curte a rede SomZumSat em geral, nossos amigos. A gente deixa aquele abraço bem carinhoso, bem apertado, em nome do Ribamaneco, em nome do Zé das Tapioca. Na hora. E vamos ouvir Só Deus Cala a Minha Voz. Valeu. Meu amigo Zé das Tapioca. Valeu, Ribamaneco! E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de saiscado, cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu veio mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz. Ô, pisadinha do 600! É chefe de menina, fi! Pode copiar, pode copiar! Oi, nega! Não se comode com minha vida, pra não esquecer da sua. De tanto você falar de joelho, cutucar, já tá no mundo da lua. É que talento não se compra, e pra quem tem é coisa rara.

com a larga experiência há mais de 18 anos no mercado, trazendo inovação nos seus produtos nacionais e importados. Quer ficar conectado com a tendência? Vem para a Detêxtil. Ligue agora, 0 operadora 85 98121 1274. Detêxtil. Hepatite C, sem perceber, você pode ter. Por isso é importante fazer o teste. Ele está disponível nas unidades de saúde, como a Agrimeire Leite, que teve hepatite C e descobriu a tempo de se cuidar. Agrimeire, como é que você ficou sabendo? Olha, assim que eu fiz o teste. Depois eu fiz um tratamento de um ano. Já faz 10 anos que eu sou curada da hepatite C. Procure uma unidade de saúde e faça o teste da hepatite C. O tratamento é gratuito e garantido pelo SUS. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004. Formada por policiais militares, policiais civis, bombeiros e peritos de todas as unidades da Federação. Uma força de paz que garante a preservação da ordem pública e a tranquilidade da população. Efetivo altamente capacitado em padrões internacionais, preparados para situações de crise e pronto para atuar onde for necessário. Mais segurança para a sociedade, mais desenvolvimento e paz para o Brasil. Força Nacional de Segurança Pública, cooperação que garante nossa integração. Somos um SAT. Chegou bem na hora para colaborar com o bem-estar. Está no passado? Usando lenha? Tá na hora de mudar! Já está sendo fabricado briquetes Mastruz com leite. Madeira ecologicamente correta. Liberado pela Semace, Seman e Ibama. Ligue agora 085-9188-6705 ou 9181-0066. Faz bem ao planeta, à ecologia, o meio ambiente vai comemorar. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca, corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. O queijo estica, a fatia colocada no prato. Ela sente o aroma, pega o garfo e coloca delicadamente o primeiro pedaço na boca. Tá queimando minha boca! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. O que é Deus? Deus é Zambi. Na cultura angolana, Deus é espírito e Deus é amor. Nos enviou Jesus, seu filho. Para mim, Deus não existe. É a ação que fazemos para mudar e melhorar o mundo. Deus é único. Ele é eterno. Deus é amar. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não possui religião oficial, justamente para garantir que todos possam ser livres para escolher entre ter ou não ter uma religião. A liberdade é uma conquista da democracia e exige respeito integral a todos. Uma campanha Ministério Público Federal. Caro usuário, é importante que você saiba para onde vai o dinheiro que você gasta com drogas. Uma parte o traficante embolsa, outra é para compra de armas e a maior parte vai para suborno e corrupção. Assim é possível entrar com celulares nos presídios, facilitar fugas, mandar e desmandar. Mais do que uma satisfação, queremos dizer obrigado. É tudo graças ao seu dinheiro. Drogas. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Via satélite digital. Bora! Eita, estamos de volta, rapaz! Então, é isso, gente. Eu não vou me despedir, porque não tem esse negócio de me despedir, não, porque pra mim é um até logo, né? A gente pode voltar aí a qualquer momento, aos domingos, somente aos domingos, de 5 às 10 da manhã, mas ainda estou em negociação, provavelmente daqui a uns 2 meses a gente se encontra por aqui, se Deus quiser, e ele há de querer. Beijo! Já já tem a Voz do Brasil, depois tem a programação da Sonsunsat. Amanhã, provavelmente, é a Ingrid Cavalcante vai estar aqui com vocês, né? Então, eu deixo aqui meu abraço, que Deus abençoe todos nós, continue nos abençoando. Ó, quero todo mundo me seguindo lá no Instagram, Zé das Tapiocas Oficial. Zé das Tapiocas Oficial. Esse tempo todo que eu entrei aqui nas suas casas, foi muito bom mesmo ter vocês aí como ouvintes. Não tem preço o carinho de todo mundo. Eu vou rodar todas as cidades aí. Fiquem atentos com o meu show de humor, show de piadas. Guaraciaba! Estarei aí em agosto, se Deus quiser e ele há de querer. Comemorar meu aniversário, que vai ser dia 12 de agosto, né? Eu vou comemorar lá em Guaraciaba do Norte. Já tá abatido o martelo, vou estar por aí, viu? Então me aguardem aí nas cidades, vou rodar tudo, dando um abraço em todo mundo. Quando eu chegar aí, quero abraçar todo mundo mesmo, certo? Todos vocês. Então fiquem com Deus, obrigado de verdade pelo carinho. Não deixe de me seguir no Instagram, Zé das Tapiocas Oficial. Valeu, gente! Gratidão, gratidão, gratidão! E eu encerro com essa música, O Tempo e a Certeza, da nossa eterna Rita de Cássia. Você resolveu dar um tempo no seu relacionamento. Estavam brigando demais. Então essa música é pra você. Porque o tempo traz a certeza de tudo. Se vocês se amam ou não. Esse tempo é pra nós dois. Saber o que queremos. Saber o que sentimos. Se nos amamos ou não. Só venha me procurar quando a saudade apertar. E te ver a certeza que não consegue viver assim. Em todo o país. Segunda-feira, 20 de maio de 2024. E vamos ao destaque do dia, desenvolvimento industrial. Presidente Lula e ministros se reúnem com representantes da indústria de aço brasileira. Investimentos do setor no Brasil devem ultrapassar os 100 bilhões de reais. E o presidente destaca o ciclo positivo gerado entre os investimentos privados e o consumo dos trabalhadores. O problema é a gente fazer o mercado interno crescer. E crescendo o mercado interno, você tem que estar preparado para crescer a produção. O que acontecendo isso, vocês vão gerar mais emprego. Gerando mais emprego, vai gerar mais salário. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. A gente conversa com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, sobre o que está sendo feito para socorrer os pequenos agricultores do Rio Grande do Sul. Ele vai dar detalhes das ações do governo federal, como, por exemplo, a prorrogação do crédito rural para eles. E vamos falar também com a nossa reportagem que está em Porto Alegre acompanhando outras ações. Entre elas, a vacinação contra a gripe e Covid e a ajuda aos micro e pequenos empresários afetados pelas enchentes. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse a página em voz.gov.br. O setor de produção de aço vai investir mais de 100 bilhões de reais no Brasil. 31 usinas com capacidade para produzir 51 milhões de toneladas de aço vão receber os investimentos até 2028. E o governo federal toma medidas para proteger a produção nacional, como estabelecer cotas de importação e aumentar taxas para compras internacionais. Empresários do setor se reuniram hoje com o presidente Lula e ministros em Brasília. Maior produtor de aço da América Latina e um dos maiores do mundo, o Brasil quer ser líder mundial na produção do produto. O setor anunciou investimentos de 100 bilhões e 200 milhões de reais no país após reunião com o presidente Lula. São investimentos até 2028 nas 31 usinas com capacidade de produzir mais de 51 milhões de toneladas. São investimentos para um setor fundamental para a economia do país, disse o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nós fizemos uma medida inédita no Brasil, que é cota. Pegamos a média das importações 2020, 21 e 22. Fizemos a média, acrescemos mais 30%. E aí dizendo, essa é a cota. Até esse valor não tem nenhum aumento de imposto de importação, que no Brasil é em torno de 12, 13%. Agora, o que passar disso, o que exceder, aí terá 25% de imposto de importação. A indústria siderúrgica também enfrenta concorrência no mercado internacional. Além dos investimentos, o setor apresentou ao governo federal pedido para taxar a importação do aço estrangeiro. Com a expectativa de aquecimento dos setores automobilístico, construção civil e energético, a economia deve crescer ainda mais nos próximos meses. Para o presidente Lula, são mais investimentos no país, geração de emprego, renda e qualidade de vida para o brasileiro. O problema é a gente fazer o mercado interno crescer. E crescendo o mercado interno, você tem que estar preparado para crescer a produção. Porque acontecendo isso, vocês vão gerar mais emprego. Gerando mais emprego, vai gerar mais salário. Gerando salário, vai gerar mais renda. Mais renda significa mais consumidor. E eu fico muito feliz. Porque se tem uma coisa que eu gosto na vida, é de ver as pessoas humildes comprar aquilo que elas produzem. No ano passado, o país produziu cerca de 32 milhões de toneladas de aço, usando 62% da capacidade. O setor também é gerador de emprego. São quase 3 milhões de pessoas. Reportagem Pablo Mundim. As cidades atingidas pelas fortes chuvas e enxurradas no Rio Grande do Sul podem renegociar operações de crédito rural. As instituições financeiras estão autorizadas a prorrogar o vencimento das parcelas das operações de forma automática para o dia 15 de agosto deste ano. Sobre essas e outras medidas de apoio aos pequenos produtores rurais do estado, nós conversamos agora por telefone com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana Jungmann. Boa noite, Luciano Seixas. Boa noite, Brasil. Ministro, como é que está a situação dos produtores rurais no meio de toda essa tragédia no Rio Grande do Sul? Tem uma expectativa? Você já tem uma média aí de quantos produtores foram afetados? Luciana, nós temos uma projeção de cerca de 140 mil produtores afetados. E aí nós temos que dizer que eles foram duramente afetados, muitos perderam todos os investimentos e o solo que foi também levado pelas chuvas. Então... subsidiado, não é um financiamento normal. E outras medidas que estão sendo estudadas, que serão tomadas também para continuar um conjunto de medidas para que todos os agricultores e todas as agricultoras possam tomar o financiamento. Outro raio de problemas, outras questões nós estamos tratando também é de como chegar a uma assistência técnica a esse agricultor, para que nós possamos reconstruir em outras bases. De uma agricultura regenerativa que possa recuperar as matas ciliares, as áreas de proteção ambiental, para que eles possam ter uma agricultura que futuramente não tenha os mesmos efeitos que as fortes chuvas levaram a esse tipo de agricultura que está lá. Quem são os atingidos, os beneficiários? São os municípios que estejam em estado de calamidade e aqueles que estejam em situação de emergência. Ministro, eu ia, inclusive, perguntar para o senhor falou da assistência técnica, né? E no início o senhor falou também que os danos vão além do que os produtores perderam com o que já tinha sido plantado, mas com o que foi afetado na própria terra, né? Existe uma avaliação que ainda será feita sobre os impactos para a agricultura futura? Sim, não, o que foi, além do solo que foi afetado, muita gente perdeu curral, pocilga, toda a instalação para avicultura, muita gente perdeu animais. Por isso, agora, o primeiro momento, e aí nós estamos tendo uma forte relação com a Emater, que é a empresa de assistência técnica do Rio Grande do Sul, que cabe a eles fazer o levantamento das perdas que eles tiveram, para efeito de cobertura de seguro agrícola e cobertura estatal. Para isso, nós temos que fazer, em primeiro lugar, todo esse processo de levantamento das perdas, e aí caberá a Emater fazê-lo, e, em segundo lugar, já começar a conversar com o agricultor como recuperar a sua propriedade, como recuperar a sua produção, como olhar para frente, levantar o ânimo e ajudar o Brasil, né, de sua produzir alimentos de qualidade. Muito bem, conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Muito obrigado por sua entrevista, a Voz do Brasil, ministro. Obrigado, Mariana Jungmann, Luciano Seixas e a todos os brasileiros que acompanham a Voz do Brasil. Uma das prioridades no socorro ao Rio Grande do Sul é o atendimento às famílias atingidas pelas enchentes. O governo tem garantido ações na saúde com hospitais de campanha e vacinação. E o governo também está apoiando a reconstrução de micro e pequenas empresas no estado. A repórter Luciana Colares de Holanda está acompanhando todas as ações na capital gaúcha e conversa com a gente ao vivo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano, Mariana. Para a reconstrução de pequenos negócios, o governo federal liberou R$4 bilhões em garantia. Isso vai permitir que os bancos emprestem até R$30 bilhões para a recuperação de MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, por meio do PRONAMP, o programa criado em 2020 para socorrer as pequenas empresas durante a pandemia de Covid. Foi criado ainda um incentivo adicional para subsidiar parte das operações de crédito. 40% do valor do empréstimo realizado no Banco do Brasil e na Caixa será quitado pelo governo, que terá R$1 bilhão reservado para esse subsídio. O Ministério do Empreendedorismo também suspendeu por 12 meses a cobrança para empreendedores gaúchos que têm operações do PRONAMP em aberto. Luciano, o que você pode dizer para a gente da situação dos comerciantes por aí? Olha, Mariana, o cenário é desolador. No coração do comércio de Porto Alegre, onde a gente teve hoje e onde se concentram as lojas populares, é destruição para todo lado. Em alguns locais, a água chegou a atingir 2,5 metros de altura. Os comerciantes calculam os prejuízos agora e um deles é Jawad Salah, que eu conversei com ele. Não dá para calcular ainda, porque é muita coisa aí. Não tem luz para a gente entrar para ver bem certinho quanto estoque também entrou água no estoque. É prejuízo muito grande aí. Luciana, vamos falar agora de saúde. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde está atuando no Rio Grande do Sul e foram montados 3 hospitais de campanha. Como é que está sendo o atendimento às pessoas por aí? Olha, Luciano, a partir de hoje, novos voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde chegaram aqui ao estado, o que mais que dobrou o número de agentes, de 100 para 202 profissionais. Nesses 15 dias, eles ultrapassaram os 3.500 atendimentos no estado. E além dos 3 hospitais de campanha do Ministério da Saúde já em funcionamento, mais um hospital de campanha será montado em Novo Hamburgo. E o Ministério da Saúde reforça a necessidade de a população gaúcha se vacinar. Foram garantidas 1 milhão e 200 mil doses de imunizantes. Eu preparei uma reportagem sobre esse assunto que a gente vai ouvir agora. Dona Elaine Maria Vasmut, de 61 anos, vive em uma pensão no bairro Navegantes, em Porto Alegre. O local foi tomado pela água e ela obrigada a deixar a moradia. Desde o dia 4 de maio, a cuidadora de idosos está em um abrigo. Entre outros tantos cuidados, ela recebeu vacinas e agradece. Super importante, porque aqui tem mais de várias pessoas, tem milhares de pessoas aqui, crianças, idosos, cadeirantes, para prevenir, para a gente ter um certo cuidado a mais. Em todo o Rio Grande do Sul, são 830 abrigos, onde estão mais de 77 mil pessoas. E todas vão poder se imunizar. O Ministério da Saúde já garantiu mais de 1 milhão e 200 mil doses das vacinas contra tétano, difteria, hepatites A e B, coqueluche, meningite, rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola, raiva e picadas de animais, além de influenza e Covid. Os imunizantes foram escolhidos pensando nas principais necessidades das pessoas que tiveram contato com águas de enchentes, além dos profissionais, socorristas e voluntários que estão apoiando as ações de resgate e assistência. Márcio Garcia, diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, destacou a importância da imunização neste momento. Temos uma preocupação grande com as doenças relacionadas ao inverno. As temperaturas caíram, as pessoas estão abrigadas, então a aglomeração de pessoas, então o risco das doenças de transmissão respiratória. As vacinas estão disponíveis nos abrigos e nas unidades de saúde em funcionamento. Encontramos em um dos abrigos a voluntária Renata Cunha Martins, que dedicou seu domingo ajudando quem precisa. Ela disse que na casa dela todos já se vacinaram. Super importante até o fato de estarem aqui no abrigo facilita para não ficar sem a vacina, porque agora acho que vai ser mais importante do que nos outros anos. Na falta do cartão de vacinação ou impossibilidade de registro em um sistema de informação, vai ser utilizada a coleta de dados simplificada. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Luciana Colares de Holanda. E mesmo após o recuo das águas das enchentes, a população deve ficar atenta à segurança e à saúde. A água contaminada é um dos principais riscos, pois algumas doenças podem se propagar facilmente, como a leptospirose. A doença é causada por uma bactéria presente na urina de roedores e transmitida pela água contaminada. Fique de olho nas recomendações. Quem falou com a gente foi Márcio Garcia, diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde. Para aquelas pessoas que conseguem evitar o contato com água contaminada, essa é a primeira recomendação. Mas a gente sabe que às vezes é inevitável isso, né? Então, uso de botas, calça, usar inclusive sacos plásticos, né? 2 sacos para proteger a pele, luvas. E é importante dizer este momento que as águas baixam. Então, principalmente na volta para as casas, para aquelas pessoas que vão conseguir voltar para suas casas, a leptospirose, a bactéria que transmite essa doença, ela acaba se concentrando quando as águas baixam e vira aquela lama. Então, assim, a orientação para a limpeza. Então, muito cuidado com contato com essa lama, com essa água contaminada, usando esses equipamentos de proteção individual, mesmo que improvisado. O Ministério da Saúde alerta, se tiver febre, dores no corpo, especialmente na região lombar ou panturrilha, procure atendimento médico imediatamente e evite a automedicação. E o governo anunciou agora há pouco novas medidas para o Rio Grande do Sul, como a isenção da taxa de inscrição do Enem e novos voos comerciais. O repórter Nazi Brum acompanhou e tem mais informações. Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Acompanhado de ministros, Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, anunciou algumas medidas. Na educação, o governo anunciou a isenção da taxa de inscrição para todos os estudantes do estado. O Ministério da Educação também está destinando 26 milhões de reais para o Programa de Alimentação Escolar do Estado e mais 46 milhões do Programa Direto na Escola, que vai servir aí para a reconstrução de escolas públicas. O governo também disse que vai ampliar todos os voos comerciais para a região sul. A partir de quarta-feira, a intenção é realizar 35 voos semanais pela base aérea de Canoas e mais 98 voos para aeroportos regionais. Isso significa o transporte de 5 mil passageiros por semana. Outra informação é que os municípios afetados já podem preencher os dados para o recebimento do auxílio construção. O endereço eletrônico para que as informações sejam repassadas ao governo federal é gov.br/auxilio-construção. É com vocês. Obrigada, Nazi Brum, pelas informações ao vivo. Mais uma ação para a garantia de direitos a toda a população brasileira, o governo federal lançou o Plano Nacional de Defensoria em Todos os Cantos, nesta segunda-feira. A iniciativa busca fortalecer a defensoria pública em todo o Brasil e conta com um investimento inicial de 50 milhões de reais. O plano é composto por três eixos: universalização dos serviços de acesso à justiça, ampliação dos serviços de acesso à justiça itinerantes, além de projetos e iniciativas a grupos em maior situação de risco e vulnerabilidade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o programa vai ajudar na promoção de uma sociedade mais justa. Nós vamos promover a assistência daqueles menos assistidos, daqueles desamparados do ponto de vista social e econômico, para que a justiça possa chegar neles ou para que eles tenham acesso à justiça. Então, da conjugação desses esforços e com esta verba considerável que já está à disposição, tenho certeza que lograremos bastante êxito nessa iniciativa. O imposto de importação para três tipos de arroz será zerado até o dia 31 de dezembro. A proposta foi aprovada nesta segunda-feira por Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior, a Camex, atendendo a pedido do Ministério da Agricultura e Pecuária. O objetivo é evitar que a oferta nacional do arroz seja comprometida pelas enchentes no Rio Grande do Sul, responsável por cerca de 70% da produção nacional. Atualmente, a maior parte das importações de arroz no Brasil são intra-bloco do Mercosul, nas quais a alíquota já é de 0%. Mas há potencial para importação de outras origens, como a Tailândia. Em 2024, até abril, as compras de arroz da Tailândia representavam 18,2% do total importado. Para recompor os estoques públicos, o governo autorizou, em caráter excepcional, a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento. O Ministério do Trabalho e Emprego libera amanhã a primeira parcela adicional do seguro-desemprego para trabalhadores dos 336 municípios do Rio Grande do Sul. Quem, por exemplo, recebeu a última parcela em abril, terá direito a essa primeira parcela adicional no dia 21 de maio. No mês seguinte, em junho, o trabalhador vai receber a segunda e última parcela adicional. A estimativa é que as parcelas adicionais atendam mais de 139 mil trabalhadores. Tem direito quem já estava recebendo o seguro-desemprego antes de 5 de maio. O trabalhador já pode consultar a central de atendimento do Ministério do Trabalho pelo telefone 158. Vou repetir, telefone 158. Atenção para não cair em golpes durante a entrega da declaração do imposto de renda. Tome cuidado com as campanhas online, que podem induzir a baixar e instalar aplicativos falsos por meio de lojas de aplicativos, tanto para dispositivos Android como iOS. A Receita Federal destaca que não envia informações por e-mail ou mensagens de texto pedindo para corrigir erros na declaração. Para evitar ser vítima de golpes, a recomendação é que o cidadão baixe somente o aplicativo disponível no site da Receita Federal, em gov.br/Receita Federal. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF sedia evento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. TSE encerra etapa de confirmação do teste da urna para eleições deste ano. Em Minas Gerais, siderúrgica é condenada por demitir empregados sem pagar verbas rescisórias. Boa noite, eu sou Maressa Omena. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal realizou nesta segunda-feira a abertura das sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A cada ano, o evento é realizado em um dos países da Convenção Americana de Direitos Humanos, Fernanda Porto. Os últimos eventos climáticos em todo o mundo, em especial as cheias do Rio Grande do Sul, foram destacados no discurso da presidente da Corte Interamericana, a juíza Nancy Hernandes. A mudança climática também foi considerada uma demanda urgente a ser debatida pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. A primeira dificuldade é que ainda existe algum grau relevante de ignorância e de negacionismo, apesar de a quase totalidade dos cientistas testemunharem que é a ação do homem na Terra que está provocando esse conjunto de fenômenos que vem abalando as condições de vida entre nós. Estão previstas ainda audiências públicas no Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Superior do Trabalho. É dispensável a ação autônoma do INSS para cobrar do Estado ressarcimento de honorários periciais antecipados. Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa. O INSS pediu que o Estado de São Paulo o ressarcisse por honorários periciais antecipados em ação sobre acidente de trabalho, cuja autora era beneficiária da justiça gratuita. O Tribunal Paulista indeferiu o pedido, considerando que o INSS deveria ajuizar a ação autônoma. Já a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial da autarquia, avaliando que a cobrança poderia ser feita na ação original. O relator ministro Afrânio Vilela destacou o precedente do STJ no sentido de que o fato de o Estado não ser parte no processo não o impede que pague esses honorários, já que tem a obrigação de prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados. Especialistas afirmam que evoluções promovidas pelo Tribunal Superior Eleitoral tornaram as urnas ainda mais seguras. Investigadores avaliaram os aprimoramentos durante a etapa de confirmação do teste da urna. Sofia Dorta. Nesta última etapa do teste da urna, as equipes da Polícia Federal e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul assinaram um termo de confirmação e atestaram que as melhorias feitas pelo TSE impossibilitaram qualquer ataque aos sistemas das urnas. Os especialistas estiveram no tribunal na semana passada para repetir os planos executados em 2023. Siderúrgica é condenada por demitir todos os empregados sem pagar verbas rescisórias. Terceira turma do PST aceitou o pedido de dano moral coletivo por entender que a atitude dos réus ultrapassou a esfera individual dos trabalhadores. Larice de Paula. Segundo o processo, o parque siderúrgico foi arrendado por uma pessoa física em 2019, que morreu dias depois. Os filhos assumiram o contrato e demitiram 179 trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho acionou o Judiciário para pedir o pagamento das verbas rescisórias dos empregados, além do dano moral coletivo. A empresa e os herdeiros da pessoa física que arrendou o parque siderúrgico foram condenados em primeira e segunda instâncias. No Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma manteve a condenação. Justiça condena ex-deputado a pagar R$30 mil por danos morais coletivos após postagem em rede social com conteúdo racista. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Luiz Antônio Silva. O ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Alexandre Teixeira de Freitas Rodrigues, fez uma postagem no X, antigo Twitter, em agosto de 2020, quando foi questionado sobre o porte de fuzis, afirmando que sua resposta dependeria da cor da pessoa que estivesse portando o armamento. O parlamentar defendeu que a postagem era uma brincadeira, mas a justiça considerou que o racismo disfarçado não diminui seu potencial lesivo. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br. E ouça ao vivo pelo TuneIn. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Broba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Criação de Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas está na pauta do Senado. Relatório final da CPI da Braskem será votado nesta terça-feira. Senado vota proposta que amplia recursos do Fundo Nacional do Clima para prevenção de desastres. Boa noite. Boa noite. Ampliação de recursos para prevenção de desastres, como o que ocorreu no Rio Grande do Sul, é um dos temas de projeto pronto para votação no Senado. A proposta está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos desta terça-feira. O texto amplia a destinação de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, queimadas e incêndios florestais, além da desertificação e de outros desastres naturais. E o Congresso Nacional também vai analisar duas medidas provisórias com ações de enfrentamento à tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Uma delas cria uma secretaria temporária para coordenar, planejar e articular a ajuda ao povo gaúcho. A outra confirma o pagamento de R$ 5.100 às famílias atingidas pelas chuvas. As informações com o repórter Alexandre Campos. Uma das medidas provisórias garante o pagamento de R$ 5.100 por família, mesmo que o titular do auxílio receba benefício assistencial ou previdenciário. O valor não vai interferir no Bolsa Família, no seguro-desemprego dos pescadores artesanais, no Cadastro Único do Governo Federal, nem no benefício de prestação continuada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que esse apoio financeiro às famílias gaúchas se soma a outras medidas já anunciadas pelo governo. Há uma série de medidas lá anunciadas, como o saque calamidade emergência do FGTS, a antecipação do pagamento do Bolsa Família, a aquisição de imóveis usados para as pessoas atingidas, a aceleração do programa Minha Casa Minha Vida, priorizando aqueles que tenham sido atingidos. A outra medida provisória cria, durante a vigência do estado de calamidade, a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, que vai coordenar, planejar e articular as ações de ajuda ao povo gaúcho, juntamente com órgãos federais, estaduais e municipais, bem como entidades da sociedade civil e universidades. As duas MPs que já estão valendo ainda serão votadas pelos deputados e senadores. Avançou no Senado o projeto que trata do uso de terrenos da União para agricultura orgânica em hortas comunitárias. A proposta é voltada para famílias de baixa renda e ajuda a difundir práticas agroecológicas nas cidades. Senadores agora vão analisar o texto em plenário. Repórter Janaína Araújo. Segundo a proposta, deve haver uso de técnicas agroecológicas e o trabalho precisa ser realizado por famílias de baixa renda, seguindo regras do plano diretor de cada município. O projeto foi relatado na CCJ pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que justificou a utilidade da iniciativa. Essas hortas comunitárias não só servem de objeto de estudo quando são próximas a entidades educacionais, como também preservam aquele ambiente que não seria, portanto, alvo de qualquer vandalismo. O relatório da senadora incluiu uma emenda para prever que a permissão de uso da terra será gratuita, dispensada de licitação e por até 5 anos prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, se ficar caracterizado o interesse mútuo. A proposta, que já havia passado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, agora vai ser votada em plenário. O relatório final da CPI da Braskem deve pedir a revisão dos acordos já firmados entre a empresa e moradores atingidos pelo afundamento de solo em Maceió, causado pela extração do minério. Com mais de 1.300 páginas, o relatório final da CPI da Braskem, do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, será votado nesta terça-feira. O documento ressalta a responsabilidade da mineradora pelo afundamento do solo em Maceió, por ter explorado salgema, além do permitido, ignorado normas de segurança e o monitoramento das minas. Por isso, pediu o indiciamento de pessoas ligadas à empresa. Rogério Carvalho também recomendou a revisão dos acordos dos moradores, obrigados a deixar suas casas, e a realocação daqueles que estão próximos dos bairros desocupados, como os Flechais. Tem muitas coisas que precisam ser revistas, como, por exemplo, o pagamento da indenização por danos morais, a ampliação da área de risco e de isolamento que precisa ser considerada uma área a ser indenizada, a questão do financiamento das moradias do entorno, os imóveis perderam valor venal. No relatório final, Rogério Carvalho também defende mudanças no marco da mineração para que as empresas sejam de fato fiscalizadas e não apresentem laudos com informações manipuladas. A omissão da agência de regulação, a omissão de órgão de controle ambiental, eles validam cartorialmente o que as empresas apresentam, e essa autorregulação, ela não pode ser a regra de acompanhamento da atividade minerária do Brasil. Uma vez aprovado, o relatório final da CPI da Braskem será enviado ao Ministério Público e à Polícia Federal. O plenário incluiu na pauta desta semana o projeto que institui um programa de vacinação em escolas. Também pode ser analisada uma proposta que protege a população encarcerada LGBTQIA+. Repórter Pedro Pince. O Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas prevê o deslocamento de equipes de saúde para imunizar os alunos dos ensinos infantil e fundamental após o lançamento de campanhas nacionais. O relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, alertou para a volta de doenças que já estavam erradicadas, como o sarampo e a paralisia infantil. Problemas que fizeram com que hoje nós tenhamos uma situação crítica em termos de cobertura vacinal, especialmente para algumas doenças graves e algumas, inclusive, que já tinham sido absolutamente erradicadas do nosso país. O plenário também pode votar o projeto que determina a construção ou adaptação de celas, alas ou galerias específicas para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis em quantidade apropriada e respeitada a autonomia de declaração de identidade de gênero. O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, apontou a relevância da proposta. A proposição é meritória, conferindo proteção às pessoas que, em que pese terem cometido violação de direitos humanos no cometimento de crimes, também têm seus direitos humanos violados frequentemente pelo próprio Estado, ainda que indiretamente. Também estão na pauta a uniformização de taxa de juros e correção monetária em contratos e a criação do selo Acessibilidade Nota 10, para estabelecimentos que promovam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O Senado Verifica, serviço de checagem de informações do Senado Federal, tem recebido pedidos para desmentir fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. O conteúdo é variado, de mentiras sobre desvio de doações até alertas falsos de evacuação de cidades, como nos conta a repórter Marcela Diniz. A maioria dos pedidos recebidos nas últimas semanas pelo Serviço de Checagem de Informações do Senado Federal, o Senado Verifica, é desinformação sobre a situação gaúcha. falsas denúncias de desvio de doações, caminhões de donativos multados, especulações sobre o número de mortos ser maior do que é divulgado e até mentiras sobre evacuação de cidades para causar pânico. A jornalista responsável pelo Senado Verifica, Esther Monteiro, fala do impacto dessas fake news. Por exemplo, a evacuação de uma cidade sem nem ter aviso oficial sobre isso. E tudo isso prejudica muito a atuação dos serviços oficiais e de voluntários para o resgate e atendimento das vítimas. De certa forma, desestimula quem quer ajudar e coloca em risco a segurança das pessoas. Não é hora para isso. A gente tem que estar muito atento. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, fez um apelo para que as pessoas não espalhem fake news sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul. Nós temos nesse momento nos somando para salvar vidas. Então nós pedimos aqui, parem com as fake news, parem. As fake news nesse momento estão matando. Recebeu uma informação e desconfiou? Na dúvida, não passe adiante. O serviço de checagem de informações do Senado está na internet em senado.leg.br/verifica. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara continua a votar medidas para o enfrentamento das enchentes no Sul. Avança a proposta que torna crime prejudicar a fiscalização de barragens. Projeto em discussão facilita a solução de disputas territoriais entre municípios. Boa noite. Projeto em discussão na Câmara pode facilitar a solução de disputas territoriais entre municípios. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a votação de proposta sobre o tema. Disputas territoriais de municípios podem passar a ser mais facilmente resolvidas. Uma proposta aprovada na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional cria um processo simplificado para solucionar disputas territoriais entre municípios. Para casos em que moradores de um distrito queiram fazer parte do município vizinho, porque fazem parte da realidade da outra cidade. A proposta é de autoria do deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais. Para que isso pudesse acontecer, seria necessário antes um estudo de viabilidade a pedido da Assembleia Legislativa. Por fim, um plebiscito com as populações interessadas decidiria a questão, caso o decreto para isso fosse aprovado pela Assembleia Legislativa. O plebiscito seria feito durante eleições municipais ou gerais. Para o relator, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, o objetivo da proposta é resolver conflitos para que haja prestação de serviços mais adequada à população das localidades. Existe distritos que está dentro de outra cidade, outro município, praticamente dividido por ruas. Então é muito importante que possa acontecer esse desmembramento, porque muitas das vezes essas pessoas que residem nesse distrito estão se utilizando de todos os recursos de outro município, porque assim esse município poderá receber mais recursos do governo e fazer então todos aqueles atendimentos necessários. Ele cita como exemplo povoados ou distritos distantes da sede municipal e mais próximos de uma cidade vizinha, que fornece produtos e serviços ou que tem uma identidade cultural mais próxima. Um exemplo de disputa que teria sido mais facilmente resolvida é a do bairro Maria Joaquina, que fica na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Cabo Frio e Búzios disputam o bairro desde 2018. Quando uma lei estadual mudou a linha divisória entre os municípios e o bairro passou a fazer parte de Búzios. Decisões judiciais em sequência jogaram o bairro de um lado para o outro. E atualmente o bairro Maria Joaquina pertence a Cabo Frio, apesar de a maioria de seus moradores estudarem, trabalharem e terem atendimento médico em Búzios. O projeto de lei complementar ainda será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Urbano e de Constituição e Justiça. Depois seguirá para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Meio Ambiente. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, se dirige aos criadores de pássaro do país para relatar os desdobramentos de reunião com o IBAMA sobre o CISPAS, sistema de controle e monitoramento utilizado pelos estados para a concessão de licenças de criação amadora de aves. Gilson Daniel ressalta que, embora o CISPAS tenha sido liberado para transferências por computador, falta ainda a liberação pelo celular. O deputado garante que está em contato com o IBAMA para resolver a questão o mais rapidamente possível e reforça seu compromisso pela aprovação no parlamento de projetos de interesse dos criadores de pássaros do país. Parlamentares comentam a necessidade de combater as mudanças climáticas. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamenta que muitos parlamentares continuem a negar a relação entre a crise climática e as tragédias que têm se tornado cada vez mais constantes, como as enchentes do Rio Grande do Sul. Chico Alencar, por outro lado, reafirma o posicionamento da ciência e a necessidade de o ser humano mudar sua postura com relação à forma como explora os recursos naturais para não exaurir o planeta e garantir um futuro para as próximas gerações. Newton Tato, do PT de São Paulo, ressalta os esforços do Executivo em criar uma união entre os poderes para efetivar ajuda ao povo gaúcho. Para o deputado, ainda que muitos neguem os efeitos das mudanças climáticas, é urgente abandonar projetos que irão agravar os eventos extremos e priorizar a agenda ambiental. Merlon Solano, do PT do Piauí, lista os valores destinados ao socorro do Rio Grande do Sul e explica quais parcelas serão empregadas na reconstrução da infraestrutura, em subsídios ao setor produtivo e entregues às famílias que sofreram perdas. O deputado parabeniza o empenho do governo federal em reerguer o estado. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, exalta a liberação de recursos pelo governo federal para o Rio Grande do Sul. Ele lembra que cerca de 50 bilhões de reais serão destinados para antecipações de programas sociais, restituição do imposto de renda e créditos subsidiados para empresários e produtores rurais. Valdenor Pereira também menciona o pagamento de um vale reconstrução de R$ 5.100 para famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, o congressista lembra que, como medidas de socorro, o governo federal ampliou o Bolsa Família para mais de 20 mil famílias gaúchas e liberou duas parcelas adicionais do seguro-desemprego. Segundo Welter, do PT do Paraná, o empenho do governo federal em amenizar os estragos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul mostra o compromisso da gestão em unificar o país e reconstruir a região. O deputado elogia medidas como a prorrogação das dívidas do estado e o auxílio financeiro às famílias atingidas. Welter também ressalta a iniciativa do governo em fixar o preço máximo do arroz para evitar escassez do produto e preços exorbitantes. Ele informa que a Companhia Nacional de Abastecimento já marcou o primeiro leilão para a compra de arroz importado para o dia 21 de maio. Motivada pela crise no Rio Grande do Sul, Eli Santos, do Republicanos de São Paulo, apresentou o projeto que estabelece um sistema de ajuda aos estados e municípios afetados por desastres naturais e eventos de grande impacto. A deputada explica que a medida propõe um modelo de cooperação solidária com recursos financeiros, materiais e humanos. Eli Santos chama atenção para a necessidade de uma legislação que permita aos gestores públicos realizarem gastos em situações emergenciais sem risco de sanções. A parlamentar também exalta a solidariedade do povo brasileiro diante da tragédia no Rio Grande do Sul. Projeto de Loreni do Solidariedade de São Paulo estabelece que uma parte da contribuição pela exploração financeira de recursos minerais seja destinada para um Fundo Nacional de Calamidades. De acordo com a deputada, a medida é capaz de reunir recursos suficientes para ações de emergência em todas as partes do país. Loreni também informa que existe um sistema que permite a destinação de parte da restituição do imposto de renda a projetos sociais voltados à defesa dos direitos da criança e do idoso. A deputada sugere aos contribuintes que utilizem o procedimento em favor da população gaúcha. Avança na Câmara, com aprovação pela Comissão de Minas e Energia, proposta que torna crime prejudicar a fiscalização em barragens. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes do projeto. A Câmara dos Deputados avalia tornar crime o ato de dificultar a fiscalização de segurança em barragens. O projeto, já aprovado na Comissão de Minas e Energia, estabelece que quem atrapalhar supervisões técnicas do poder público deve cumprir pena de 1 a 3 anos de prisão, além de pagar multa. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, o Brasil possui 22.654 barragens. O país também conta com 33 órgãos para fiscalizar essas estruturas. O relator da proposta na Comissão de Minas e Energia, deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, foi favorável à proposta. O parlamentar defende que a fiscalização deve ser levada a sério para prevenir acidentes sociais e ambientais no país. Gabriel Nunes afirma que a autonomia dos agentes de fiscalização é fundamental para a eficiência das medidas de controle. Mas ele pontua que isso depende da capacidade do Estado em proteger os fiscais. Em determinadas situações, se faz necessário o exercício do poder de polícia fiscalizatório, autoridades do poder público podem realizar inspeções, aplicar sanções e adotar medidas para prevenir ou corrigir infrações e garantir o cumprimento das leis. O projeto que torna crime o ato de dificultar a fiscalização de segurança em barragens ainda será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Agricultura. Doutor Flávio, do PL do Rio de Janeiro, reconhece a importância do status alcançado pelo Brasil ao se tornar um país livre de febre aftosa, sem vacinação animal. Segundo o deputado, essa conquista é resultado de um esforço de mais de 20 anos nas áreas de agricultura e pecuária. Doutor Flávio parabeniza todos os responsáveis pela conquista e ressalta a importância de manter o monitoramento contínuo dos animais e dos veículos transportadores de carga viva. Dessa forma, segundo ele, é possível garantir a saúde dos bovinos e suínos e alçar novos patamares de comercialização. Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão. Economia. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, considera absurdo o projeto que quer permitir o acesso às contas bancárias e ao FGTS para o pagamento de dívidas de empréstimos. Para o deputado, a medida afeta as pessoas e as pequenas empresas perante o sistema bancário nacional. Pompeu de Matos denuncia a lucratividade excessiva dos bancos no Brasil, ressaltando a importância de evitar a aprovação de propostas que beneficiam apenas esse segmento do mercado, em detrimento do povo brasileiro. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, aborda a questão da equiparação salarial entre homens e mulheres. Ela ressalta a importância da cooperação empresarial ao fornecer relatórios sobre a questão ao Ministério do Trabalho, aumentando a transparência das informações. Benedita da Silva espera apoio do Legislativo e do Judiciário na regulamentação dos instrumentos que ainda faltam para dar segurança às empresas e às mulheres, garantindo a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham as mesmas funções. Trabalho. Tadeu Venere, do PT do Paraná, argumenta que a greve dos servidores de universidades e institutos federais é necessária para pressionar o governo a ceder nas negociações. Segundo o deputado, a categoria está com salário defasado há pelo menos 6 anos. Tadeu Venere enfatiza que o governo anterior encerrou sua gestão sem deixar recursos para as universidades, citando casos em que faltava dinheiro para pagar a conta de luz e até para comprar papel. Por fim, Venere ressalta que o Congresso tem trabalhado para garantir o retorno às aulas o mais breve possível. Luciano Dutti, do PSB do Paraná, enaltece o trabalho dos profissionais de enfermagem. Para ele, muito do orgulho que o país sente pelo Sistema Único de Saúde se deve aos enfermeiros, que, a exemplo do que ocorreu durante a pandemia de Covid-19, são capazes de deixar suas próprias vidas para salvar o próximo. Ao reforçar a necessidade de valorização dos enfermeiros, Luciano Dutti reconhece o papel da Universidade Federal do Paraná na formação dos profissionais. Segundo o parlamentar, a instituição centenária fortalece valores como empatia e ética, característicos dos profissionais formados em suas cadeiras. Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, ao tratar da tragédia de Mariana ocorrida em 2015, quando uma barragem rompeu e liberou uma avalanche de rejeitos de mineradoras no Rio Doce, reclama de proposta oferecida pelas empresas que as desobrigaria de responsabilidades sobre os danos causados. Duarte Gonçalves Júnior parabeniza a atuação da Advocacia Geral da União em defesa das pessoas, dos municípios e do meio ambiente impactados pela tragédia. O parlamentar exige uma repactuação justa que garanta a reparação esperada pela sociedade. Votação. Medidas de enfrentamento das consequências de enchentes na região sul devem continuar em destaque na pauta da Câmara. O repórter Santiago Delap fala sobre esse e outros temas que podem entrar em discussão no plenário. Com a perspectiva de que os trabalhos de reconstrução no Rio Grande do Sul se estendam por longos meses, é provável que a Câmara continue aprovando propostas de enfrentamento à crise no estado, provocada pelas chuvas e enchentes que ainda castigam muitas cidades e a capital, Porto Alegre. Dois projetos tiveram a urgência aprovada na semana passada e devem entrar na pauta de votações a qualquer momento. O que suspende a obrigatoriedade de manutenção das metas assumidas por prestadores de serviço de saúde junto ao SUS no Rio Grande do Sul e o que aumenta em um terço a pena para os crimes de furto, roubo, corrupção ativa e passiva cometidos na vigência de estado de calamidade pública, de coautoria do deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará. Apresentamos esse projeto número 1597 de 2024 justamente para o aumento de penas em casos de calamidade pública, como é que está acontecendo no Rio Grande do Sul e como ocorre em outros municípios e estados da federação. E é justamente para proibir, para acabar, que isso realmente é inadmissível. Em plena calamidade pública, onde as pessoas já estão sendo prejudicadas e fica acontecendo roubo, furtos, saques e também abrangendo a corrupção ativa e passiva. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a urgência do projeto de lei. Na hora dramática, a sensibilidade tem que ser aguçada também. E quem pratica crimes sobre população flagelada tem sim que ter a sua pena agravada, na esperança de que essas pessoas se humanizem minimamente. A gente não acredita que o sistema penitenciário e a cadeia vai corrigir as pessoas plenamente, mas é o que podemos fazer nesse momento. Aqui é algo emergencial, portanto nós somos a favor dessa urgência. Matérias sem relação com a catástrofe no Sul também tiveram a urgência aprovada e podem ir a voto. Entre elas, o projeto que estabelece políticas públicas de promoção de saúde mental voltadas a profissionais de saúde e o que concede automaticamente o benefício do BPC a mulheres resgatadas de situações de trabalho escravo ou análogo à escravidão até que elas alcancem o direito à aposentadoria, como explicou o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro. Muitas vezes, uma jovenzinha, é escravizada numa casa de família, depois é resgatada aos 40 anos, 45 anos, e ela só vai ter um benefício do Estado quando ela tiver 62 anos que se aposentar. Esse projeto prevê um recurso para que essas mulheres tenham, durante esse período, entre o resgate do trabalho escravo e a sua aposentadoria, um benefício de prestação continuada para sustento de suas vidas. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, discordou da urgência da matéria, pois avalia que ela deveria ter passado antes pela análise das comissões. Essa matéria, ela é importante, mas é uma matéria que deveria tramitar nas comissões, por se tratar de emenda de projeto que aumenta a despesa pública. Então, o MDB vai aprovar a urgência, porque estou vendo que todos são a favor, mas não vai se comprometer com mérito, porque sem dúvida nenhuma o próprio governo federal vai se posicionar contra por não ter aí o impacto orçamentário. E nossa legislação atual diz que tem que ter um impacto orçamentário. O plenário pode votar ainda dois projetos de autoria da deputada Amália Barros, do PL do Mato Grosso, que faleceu na semana passada. Eles tratam da inclusão do atendimento humanizado à pessoa com deficiência em cursos de formação de profissionais de segurança pública e defesa civil e do detalhamento de cadastro de pessoas com deficiência nos sistemas nacionais de informação em saúde. Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap. Saúde. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, fala sobre a importância de conscientizar a sociedade a respeito dos tumores vasculares benignos, chamados hemangiomas. O deputado é, inclusive, autor de um projeto que deu origem à lei que trata do assunto. Dr. Zacarias Calil explica que, apesar de os hemangiomas serem benignos, existe a possibilidade de complicações como úlceras e sangramentos. É por isso que, segundo o deputado, é preciso falar à população sobre formas de tratamento, diagnóstico e prevenção. Rosângela Moro, do União de São Paulo, acusa planos de saúde de cancelarem de forma unilateral os contratos de pessoas com deficiência, doenças raras e paralisia cerebral. A deputada critica a priorização do lucro sobre o bem-estar dos pacientes. Já existe uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que estabelece a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o seguro de saúde, deve garantir a continuidade da assistência ao beneficiário internado ou em tratamento de doença grave. A deputada lembra que a matéria está em análise na Câmara e pede agilidade para aprovação. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você. Você ouve agora o Minuto do TCU. Até mais. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União analisou o controle de armas de fogo feito pelo Exército Brasileiro entre 2019 e 2022. O foco da auditoria foi nos registros relacionados a colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. A fiscalização encontrou uma série de fragilidades. O principal problema é nos cadastros de pessoas falecidas que ainda estão ativas no sistema. Além disso, das pessoas que possuem registro de caçador junto ao Exército, poucas têm autorização do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Isso indica que há desvio de finalidade, porque a atividade só pode ser liderada com o aval do órgão ambiental. O TCU fez recomendações ao Exército que podem ajudar a resolver as inconsistências. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Via satélite. Digital. Para todo o Brasil. Rede SomZumSat. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. SomZumSat. Toca tudo! SomZumSat. Opa, noite de segunda. Segunda-feira já chegou, né? Segunda-feira, começo de semana. Hoje, dia 20, né? O mês é maio, ano 2024. Até meia-noite, programação toca tudo. Beto Vila Rica tá aqui para te fazer companhia com o maior prazer. Você fica à vontade para mandar o áudio pro DDD 85 99 40 0200. A você, uma noite de segunda maravilhosa. Vamos lá começar o pediu, ouviu, não, toca tudo, tá? 8 em 1, Mastruz com Leite, a melhor e maior banda de forró do planeta, Balão de Cores, para você que já tá se preparando pro São João. São João já tá chegando aí, já. Vamos lá se preparar com Mastruz com Leite? Tu me mata de beijo, eu quero desse jeito ser feliz contigo. Mata de beijo, eu quero desse jeito ser feliz contigo. Dá-lhe Mastruz com Leite. No céu e no pedaço de papel, nele escrevi um pedido pra ter você comigo e levantar o seu véu. A minha estrela cadente, faço um pedido e ser feliz contigo.